Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 26 de março, em segunda discussão, o projeto de lei 1221-A de 2012, de autoria do deputado Bebeto do Solidariedade, que dispõe sobre a utilização de material descartável de uso pessoal em viaturas policiais. O projeto, de caráter autorizativo, indica que os veículos policiais possuam luvas descartáveis para utilização quando houver necessidade de socorro a pessoas feridas. Reportagem Ronaldo Ribeiro.